manda bevão, manda pra elas. Não quer os menor de perto, ela quer os menor de longe. O de lá do Morumbi não te corresponde. Gosta dos trafica do lado da Marconi. Que sequestra ela no baile, come e some. Sequestra de ela ponta no a ponta, come, você vai some. Ouvir não falar de mim, DJ Daniel. Só que te excita, você quer os que te come, te esquece no outro dia. Posta seu cabelo, chama de safado e ainda tá tapando seu silicone. Vai, fica de quatro pra mim, batendo na bunda, chamando meu nome. Você quer os que te come, te esquece no outro dia. Então toma já não.